estiver. Salve, salve, Almas Errantes. Com salve, você, salve, Arnaldo Tifu. Max B.O. tá na casa. Vem. Patios é a família. Música, música, música é arte da vida. Quem quiser manter a escrita não é com lamentação. Que se ganha uma partida é mais que isso. É sete notas, orgulho que brota. Cresce com o espírito, através dela me fortifico. Quando a conheci, vem logo um sorriso. Me entregar de corpo e alma, sei que é tudo o que preciso. Pra manter os pés no chão, honrar pra sempre o compromisso. Parece até que é coincidência, mas o amor pra mim é místico. Quando a conheci, não sei. Primeiro som que eu gravei, fiquei hipnotizado. Quase pirei, eu não preciso provar meu amor. Já que vale, meus ouvidos têm bom gosto pra ouvir de James Brown, Bob Marley. Ou me inspirar no som do Tim, viajar nos sete mares, conhecer lugares. Seja do Brasil ou Chile, o importante é que não pare. Faça música com amor, é o que vale. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. A música é mais que tom, é um tom além da razão. É emoção, pés no chão pra voar. A canção faz pulsar coração, expressão que conduz fé e luz. Som pra iluminar, sentimento espontâneo que reflete a ação. Fonte de inspiração, é reflexão. Palma que marca a base, frase que marca a vida. A música nasce, arte incompreendida. Ritmo e poesia nos traços e passos. A música contagia e ocupa espaços pra cada ocasião, em casa ou no peão. A música liberta, é contribuição pra sorrir, pra dançar, pra pensar em alguém. Extravasar máximo volume convém. Um bom som num bom tom, poesia rara. Arnaldo Tifu, a rima não para. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Emoção. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Emoção. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. Yeah, ok, me dejo tiempo de ir atrás. Tomé lápiz y papel y comencé a hacer nuevo rap. Yeah. Es como resurgir de las cenizas. Hecho trizas, tras la prisa resucita. Necesita meditar. Yeah. Tomé un descanso, dejé ganso. Sigo ancho hasta la muerte. Con más suerte me seguirán ver rapear. Ter Peter Parker y Spider en la saga. Antivaga, nunca arruga que se niega a desertar. Okay, yeah. Hoy renovado, no he robado. He probado que la vida me llamó para que pida despertar. Yeah. Yeah. Como MC es mi misión transmitir este mensaje y que el mensaje viaje lejos en canción. Yeah. Son como espacios de tu vida donde pides tiempo muerto que por cierto ocupas de la reflexión. Okay. Saturado de lo mismo, el cinismo del politicismo es el sismo y se escapa la razón. Piedra al carnicero, voy primero. El acero es más duro, pero no es seguro. Corazón, quiero tiempo para mí. Yo canta chi, reiki, un hombre X. Sí, que le pega fuerte al gong. No hay fronteras en el rap, desde Chile hasta Brasil. Viaja lejos, rugen bajo, son de paz. Un misil, caminantes desde lejos. Son de calle los presentes, parapentes metafóricos en beat. Yo faço música de corazón, corazón. A través de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Emoção. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Hey. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. A música me faz subir, a música me faz ficar. Quem não me deixa cair, ela me faz viajar. Eu não penso em desistir, música me faz vibrar. Um caminho a seguir, muita lenha pra queimar. Um barco, disco, voador, chinelo de dedo. Me transporta, o som me conforta. Tem um segredo, pode ser o que eu quiser, mas que seja decente. Em frente ao errante, espírito independente. A música é arte, quem faz arte da vida. A vida vira uma parte de uma ciência entendida. Difícil de entender? Não pra quem vivencia, inspiração. Onde a minha vida vai, me cadencia. Cada gesto, manifesto, inverso meu universo, desço profundo pro meu mundo, vou submerso. Reflexo da força da ancestralidade. Do tambor às teclas, música é minha verdade. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Hey! Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. Eu faço música de coração, coração. Através de beats, rimas vão saindo com mais emoção. Emoção. Eu faço música com alegria. Ritmo e poesia natural se torna alquimia. Onde estiver, a rima não para. Com você, a rima não para. Minha inspiração, a rima não para. Vem. de você. A rima não música, para. Música, onde música, estiver, a rima não para. Com você. Valeu, DJ QAP. Tudo junto. É nóis.